Deixa a cidade formosa morena, linda pequena, e volta ao sertão. Beber a água da fonte que canta, que se levanta no meio do chão. Se tu nasceste cabocla cheirosa, cheirando a rosa do peito da terra, volta pra vida serena da roça, daquela palhoça no alto da serra, e a fonte a cantar chua, chua, e as águas a correr chué, chué. Deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também. A lua branca de luz prateada faz a jornada no alto dos céus, como se fosse uma sombra altaneira da cachoeira fazendo escarcéus. Quando essa luz lá na altura distante, loira ofegante no poente a cair, dá-me essa trova que o pinho de serra, que eu volto pra serra, que eu quero partir, e a fonte a cantar chua, chua, e as águas a correr chua, chua. Parece que alguém, e cheio de mágoa, deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também. A luz lá na altura distante, loira ofegante no poente a cair, dá-me essa trova que o pinho de serra, que eu volto pra serra, que eu quero partir.